Alô, azul 27, 05, livre ela, sua escuta. Azul 27, 05, contato com o coordenado via Alfa, Kilo 43, posição 4, Romeu. Alfa, Kilo 43, 4, Romeu 2, posição. Autorizado pouso, sistema 0, vento 200 graus, 1, 2, 2. Livre do pouso, para o seu 4, 4, 7. Pouso 009, decolado 07, chama controle Salvador, 1, 2, 0, 8. Salvador 2, 0, 8, vou 2, 0, 0, 9. Contato radar na decolagem, subo para o nível 240, direto coral. 240, direto coral, gol 2009. Chão 3567, autorizado Brasília, via 2117, nível 360. Decolagem fixa no zero, primeira curva à direita, saída árvore elefa. Transponder 5567, controle Salvador, 120, decimal 8. Correto, chama pronto, puxa o sinal aberto. 4065, constante, deve ser um pouco mais à frente. Me deixando 1884, porção 3, autorizado, chamo o táxi. Autorizado, 1884. Um braço, só confirmando para seguir a 1, meu táxi. Autorizado, Sierra Juliette, November Yankee, rota conforme, 1 no meu pé, decolagem pista no 7, curva esquerda, via corredor forte. Transponder 0121, controle Salvador 120, décima 8. 3, 2, 1, alimentem cabeceira 1 a 0. Alimentem cabeceira 1 a 0. Brasileiro, correto, chame a torre para saneamento, quem é 1 a 0, 9 a 7. Azul 9022 está agora 3 0 milhas do VR Salvador. Ajuste em Salvador no 0197, desça para a altitude de tráfego de Feira de Santana, reporte a 40 milhas ou após cruzar 4.500 pés para livrar a frequência do controle de Salvador. Reporte cruzando 4.500 pés ou 40 milhas do VR Salvador para livrar a frequência do 9022. Afirma, tio. 0 a 0. Alfa, chama a Juliette. Alfa, chama a Juliette, azul 442. 321, decolada zona 1, último controle, Salvador 1208. 301. Professor Salvador, eu tirei a minha 320, boa. Oxalé 321, contato radar, suba ao nível 360, direto já. 360, direto de confusão? Elefa. Direita via Índia até o ponto de espera da pista 0, do ponto de espera torre 1, 1895, QNH 1097. Índia, ponto de espera 10, lá 1895, 1017, 1884. Obrigado, boa tarde. Tudo na terra 200, com 2009. Ok, 200, 2009. milhas do VR Salvador, serviço radar terminado, em descida para altitude de tráfego de Feira de Santana, tem frequência livre da presente para autocoordenação. Azul 4065, autorizado a decolagem, piscina 0, vento no 70 graus, 1229. Só rebotar de 1884, ponto, pronto, ponto 010. Gol 1884, observa a rolagem da Embraer da Azul, após ali mantém cabeceira 10. Após ali mantém, 1884. Autorizado Salvador da Leão, via P9857 até Mouros, nível 360. Decolagem pista 10, curva, primeira curva à direita, perfil de saída da El Lederone. Transponder 5002, controle Salvador 120.8. Planejamento correto, chanamia 227, chame pro pushback do funamento. Puxa o funamento, 627, tá bom. 8 graus, o bravo, já. Azul 4065, decolado 14, no controle Salvador 1208. 08, bom dia. Papa Romeu Bravo, Serra Serra, sob condições visuais, 500 pés, ajuste no 017, corredor forte, confirme, se afasta até Serra Juliette, November Yankee. Afirmativo, senhor, se autorizado, reporta na 20 milhas fora. Ponte, reporte 20 milhas fora, Bravo, Serra Serra. Vai reportar, Serra. Salvador, boa tarde, Azul 4065, decolado, Ivan, 1100. Azul 4065, contato radar na decolagem, suba para o nível 360, direto mesmo. Dedas, subindo por 360, 460, obrigado. Doutor Salvador, boa tarde, estou passando Vitor Índia Juliette. Está passando Vitor Índia Juliette, sob condições visuais, 1.500 pés, corredor. Caixa prego, após caixa prego, reporta através de palito controle, o ajuste 1017. Chané, completa aproximação, Chané Torre 118.95. Torre agora 102.95, 6314. Salvador, muito boa tarde, 6314 Chané, Full LS avistado. Chané 6314, ajuste no 017, continua a aproximação, aguardando pista livre. Continuando a aproximação, agora vamos ficar na 314. O professor está ativando o pouso aos 1840. 1840, copiado. 884, da Paula do Zona Mestre, controle Salvador, no 208. Controle 208, boa tarde. Canaima 314, utilizado pouso, pressionando 0, vento 200 graus, 129. Livre pouso na 10 para o Canaima 6314. Descend to flight level, deep correction, descend to 4,000 feet, Canadian 1017 via bomb arrival. Controle, voo 184. 1884, contato radar, suba para o nível 230, saída pouca. 230 na porta, voo 184. 5 horas e 30 de autonomia, Brasília, no Bernardo. 2233. Taxi aprovado até o ponto de espera da Pista 0 via Pátio 1, Taxi Índia, ponto de espera Torre 1, 1825, NH10, Funa 7, Sérgio, Zé, tanto é bom portão 4 como número 2. Assim, aqui viveu como número 2, ponto de espera 10895, obrigado, boa tarde. Desmão 8. Desmão 8, é 314, Paulo 19, libera direita, chame Saulo Salvador, 121, décimo 1. Salão 21, 6314. Saulo 3567, para o táxi, está com 167 a bordo, 3 horas e 35, alterna com. Fernando? Táxi aprovado, direito via Índia até o ponto de espera, no ponto de espera Torre 1895, NH1097. 1097, direito via Índia, contando 2495, tá? Salvador, muito boa tarde, 6314, canal e profundo, tá? Salvador. Oceania 6314, boa tarde, táxi aprovado via Alfa, mantém a posição antes da Juliette, portão previsto 7, encontros ocupados. A gente vai fazer o táxi lento, mantém a cidade Juliette, previsto portão 7, que o mesmo se encontra ocupado. 7, Vitor Índia Juliette, foi agora na proa do Ceasa, reporte visual com o campo. No 55 na escuta para cópia. Cópia. Autorizado Guarulhos, via peso Luno 0, Piraí, DCT1 bate, segue conforme, nível 320. Decolagem pista no 0, curva direita, saída da Euler da Motiva. Transponder 5027, controle Salvador 120, décima 8. Autorizado Guarulhos, via peso Luno 0, Piraí, via peso bate, conforme. 320, decolagem 10, curva direita, da Euler da Motiva. 5027, 208. Correto, chama o puxacionamento. Correto. Oceano é 6327, na escuta pra copy. Oceano é 6327. 6327 autorizado em Ilhéus, via rota do plano, nível inicial 240. Decolagem fixa no zero, primeira curva à direita, Dael Coral. Transpondo 5022, controle Salvador, 120, decimal 8. Autorizado nível 240, para Ilhéus, rota com porte plano de voo. Movimento 7 aerovia, decolo no zero, primeira curva à direita, Dael Coral. Transpondo 5022, controle 120, decimal 8, Oceaner 6327. 5022 no transponder, correto, chame pronto, pushback, acionamento. Maracanã, pronto, Oceaner 6327. 659, pronto, qual que é? Pronto, 659. Autorizado Galeão, via Upper 9857 até Moço, nível 360. Decolagem pista 1-0, primeira curva à direita, saída da El Líder 1. Transponder 5570, controle Salvador 120, décima 8. Após Leda, Irome, para interceptar a P9857. Ok, autorizado nível 360 para o Galeão, de Aça 9857, acemou. Decolador no zero com curva direita, cidade da El, Leda, Irome, 5570, acendo, controle 208, bonomia 59. Bonomia 59, cotujamento correto, chame para chegar e passar na porta. Semana 17, bonomia 59. A cidade Juliette, 63, Mono 4. No zero, o vento no 90 graus e no 09. Linda fora da 90, tá? 1659 na escuta. Na escuta, na escuta. Tem previsão para o pushback? Cerca de 10 minutos, hein? Gente. 63 no par de copiar? Até. Na 3 ou na 4? Salvador, boa tarde, 1184, sistema de informação Papá na remota 13, solicita autorização, retire. Sistema de RDE, com a porta agora de massa, exatamente na final da nossa sete, a 4 mil. Gente, Vitor Índio Juliette, graças à informação. Autorizado pouso, pistão 97, vento 190 graus, 119. Informar o vento sobre o Vitor Índio Juliette, não? O vento 190 graus, 12 nós. Caso Vitor Índio Juliette, pouso autorizado na frente. Tandra 567, decolado 285, no controle Salvador, 120, decimal 8. 208, vai chamar. Agora é sobre isso, agora de papo é número 2. Plan 3567, contato radar na decolagem, subo para o nível 360, direto Elefa. Direto Elefa 360. 32233, autorizado a decolagem, sistema 0, vento 190 graus, 139. Decolagem autorizada, 2233. Um pouco mais de retaguarda para a aeronave da aviã que ingressar no portão 7. Afirmo, vai puxar por quantos agora? Por número 5. Gente, o Xenemia 304 observando a liberação do gate 7, assim que liberado pode ingressar. Xenemia está observando, 7 aí que o colega da Gol vai fazer o pushback mais a retaguarda, para que possamos parar no 07. Saiu 2233, decolado 27, seu controle Salvador, número 08. Controle 1208, 2233, boa tarde. Bom voo. Autorizado backtrack, estacionar faz 4, frequência livre. Saindo 2233, contato radar, suba ao nível 160, saída MOMO. 160 na MOMO, 2233. 2233 é presente voando MOMO. Presente direto MOMO, 2233. 3835, acione identificação, deu para 4010, com ajuste 10-17, via chegada MOMO. Controle passarelo 2233. Passarelo 2233. Não é possível coordenar com o centro, a gente vai direto ao destino. Magnética aproximada 305. O 2233 é presente direto ao destino. Direto Barreiras 2233. Muito obrigado. Uno 659. Uno 659. Tem 1-72 a bordo, 0-0-0-0-0-0. Uno 659, taxa aprovada, tá ponto de espera da pista 1-0, via Pat 1, taxa Índia, ponto de espera torre 1, 1-8, décimo 1-9-5, Senegal na 0-9-7. Pat 1, taxa Índia, ponto de espera 1-2-9-5, no 0-9-7, Senegal no 6-5, boa tarde. Vou local Salvador, Salvador, forte até 20 milhas. Autorizado, vou local Salvador, Salvador. Conforme rota, 1 no mil pés, decolagem 1-7, curva esquerda, corredor forte, afastado até 20 milhas. Transponder 0122, controle Salvador, 1-2-0-18. 330, não interferirá com sua subida. Tráfico identificado, TCAS 2233. Ok, Francisco. November Austin Whisky, 02 a bordo no Pátio 4, chame a torre para acionamento, 118, desponando 5, negando 097. São 3567, chame Centro Recife, em 126.0, alterna 128.8. 620, tráfego que precede na aproximação, posição de 12 horas, 9 milhas, no curso localizador, cruzando 3.000 para 2.000 pés, no Airbus 330-200. Inicie redução 1809. Redução, 620. Volume 620 mantém esteira de turbulência pesada. Decola sem parada? Afirmo mesmo, não. Gente, a linha decola sem parada, vento 180 graus, 139. A linha decola sem parada no 0,65. Desça para o nível 050 via chegada Mari. Ajuste no 017 Salvador. Roger, Port Cruiser 21 Alpha, complete approach, contact the tower 118.95, so long sir. Tower 118.95, so long sir. Número 620, desça para 2.000 pés, livre elétrico, porta estabilizada. Contar 2.000, 620, vai em porta estabilizada. Alpha F, Life Tech Drive, Runway 10. Alpha 21 Alpha, QNH 1017, vamos continuar o approach, send by to land. Continue approach, report down, 021 Alpha. 184, seu plano está sendo processado, acho que no máximo 2 minutos, chama para cópia. Ok, tá bom, muito obrigado. Vamos tomar o Dora, chegando minha 327 para o TAC. Com 127 a bordo, 2 horas, 54 minutos, alternativa, salva. Só confirmando, 137 a bordo. 127. 127, copiado, 6327, táxi aprovado até o ponto de espera da Bíblia 0, Pátio 1 no Índia, ponto de espera Torre 1, 1895, QNH no 0, no 7. Pátio 1 no Índia, ponto de espera no 0, chama 2395 para o estado no 0, no 7, chama 6327. Switzerland, runway 10, wind 200 degrees, 1-2 knots, Portugal 021 Alpha. Switzerland, runway 10, Portugal 021 Alpha. Runway 659, decolado 35, chama controle Salvador 1208. 208, go 1659, bom dia. Autorizado Campina Grande, via Pêsulo 10. Nível 370. Decolagem pista no zero, curva à esquerda, perfil saída Puca, Jamo, Zipa. Transponder 5034, controle Salvador, 120, décima 8. É, confirmação, frequência de saída? 120, décima 8. 370, Campina Grande, aperfeiçoou no zero, pista 10 com curva à esquerda, Puca, Jamo, Zipa, 5034, transponder 108, controle. Protejamento correto, voo 1966, chave pushback acionamento. Trabalhando. 620, ajuste no 017, continue a aproximação, agora na autorização de pouso. Salvador, boa tarde, CNR 6327, próximo ponto 0 no 0 pronto. CNR 327, muito boa tarde, mantém ponto 0, pista no 0. Mantém o ponto 0, CNR 6327. CNR 6327, autorizado o táxi até a interseção, reporte para ingresso, pista no 7. Portugal 021 now from the ground at 36, right turn and contact the ground 121, this small one. Uno 84, pronto, cópia. Abriu, proceda. Autorizado Recife, via peso 17, nível 370. Decolagem pista na 0, primeira curva esquerda, perfil de saída Pucajá, Maracaju. Transponder 5050, 50, controle Salvador opera 120, décima 8. 120? Décima 8. Autorizado nível 370, voltando a rota, decola pista pistão no 0, primeira curva esquerda na saída Puca. Jamo Aru, Zulu 17, Transponder 5050, controle 90, decimal 8, pouco no 184. Protejamento correto do 1184, confirme o portão. Está na remota 13. Remota 13, chame para puxar o acionamento. Chama na Gol 1184. Salvador, puxa. Portão 5 autorizado, chame táxi. Boa tarde. Air Portugal 021, alta, prova, taxa, vai alta, call me before taxi, Juliet. Vai, alta. Desça para 2 mil pés, ajuste 10017, o TA 3835. 2.1017, ajustado 3835. Olá, boa tarde, eu vou 620, livrando a pista, visual o contato aqui. Dia 20 após o Airbus Air Portugal, ingresso na Alfa e chame antes da Juliette. Certo, é Portugal, ingresso na Alfa e chamará antes da Juliette. Com 20. Nada, é Portugal, tiro sua na Alfa, gol. Gol. Roger, meu nome é 20, ingresso via Alfa à frente da Portugal, prossiga até antes da Juliette. Ingressou na frente de Portugal e chama a Juliette de Alfa, gol, com 620. Obrigado, Portugal. Nada, né? 327, autorizado decolagem, pista na 0, vento no 9, 0 graus, no 1, no 9. Autorizado decolagem no 0, chama na 327. Controle Salvador, 1210, 28. Controle Salvador, 1210, 6327. Controle Salvador, Ocean M é 327, contato radar na decolagem, subo para o nível 240 direto coral. 240 direto coral, Ocean M é 327. 3835 para o curso localizador, curva à esquerda na proa 150 nesta proa intercepta. Esquerda 150 intercepta 3235. Uno 659, chame Santo Recife, Uno 25 decimal 1, alterno 133 decimal 95. 2531, decimal 95, ou agora. Boa. 33, chame Centro Recife, em 1260, alterna 128, decimal 8. 1260, 2288, 2233, aberto. Boa. 1284. Sim. Santos da Juliette, agora meio 20. Meu nome é 20, mantenha a posição. Sim. São 315, por gentileza, respeito as informações de táxi. Para o táxi, 204, Galeão, 326. São 3155, táxi aprovado, até o ponto de espera da pista no 0, via parte 1, táxi da Índia. Ponto de espera 2, 118, pessoal 95, quer ligar no 0, no 7. 097, Índia, 10, mais 295, bora. Altímetro 017, autorizado pouso, pistão no zero, o vento 200 graus, 129. Gente, livre pouso na 10, 3895. Portugal 029, aumenta em posição. Paulo Sáxio, Janer 627, 115 a bordo, 3 horas e 30, Guarulhos. Ocean 6227, táxi aprovado até o ponto de espera da pista no 0, via parte 1, táxi Índia, ponto de espera 2, 18, decimal 95, quem legal no 0, no 7. Passo Índia, 295, 627. Após o Ocean está livre, o voo 1184. Mais autorização, 1184. Aguardando, beleza? 3192 para o curso do localizador, curva à direita na proa 050. Desça para 2000 pés, ajuste 1017, livre elétrico, aposta estabilizada. Direita 021 Alpha, clear to enter, 811 to gate 11. Enter runway 811, participation 11, approach down, direct 1. Gol 1184 após, o Airbus ingressando para o gate 11, inicie chame táxi. Após o Airbus ingressando para o 11, inicie. Chamar para o táxi 1184. Tá 3155, ali mantém cabeceira 10. Ali mantém 10. 5, livrou. Tá 3835, táxi aprovado via Alfa, chame antes da Juliette. Via Alfa, vai chamar antes da Juliette. 3789, inicie redução mínima limpa número 2 na aproximação. Desça para 3010, devido à restrição de altitude em Boca. 74. Alô, November, Alisson Whisky, deve falar do estado 7, está autorizado o cruzamento do campo, aguardando a transição de controle. Autorizado o cruzamento do campo, November, Oscar Whisky. Trato, desça para 2010, ajuste 1017, número 2 na aproximação. 2010, 17, número 2, desça a petição. Alô 92, complete curva direita, proa 080, reporte estabilizado. 080, reporte estabilizado, 92. Posição 3135. Ano 9656, guarde. Guarde 9656. Então, 3155, informa Papa 28 Alfa, setor no cruzamento do campo. Com proa norte. Agora sim, autorizado a decolagem. 0 vento 8, 0 graus, 1, 2, 2. Livrou este 1-0, November Oscar Whisky. Fazendo a Suíça, apoio de buraquinho, chama com Curry, Salvador, 1-2-0-8. 1-2-0-8, November Oscar Whisky. Pro 1-9-6-6, portão 6-2 autorizado, chama 4. Chamando a tarde com 9-6-6. 2-7, mantém ponto de 0-0. Controle Salvador, Papa Romeu, November Oscar Whisky. Papa Romeu, November Oscar Whisky. Possível. 1.000 pés, raia forte, afasta 20 milhas. Cat, reporte na 20, ajuste 1.0, 1.7, 1.500 pés do November Oscar Whisky. Ciente, November Oscar Whisky. 1.0, 1.7. 1-1, Papá confere, autorizado pontinhos, via rota, nível 360, decolagem 1-0, primeira curva à direita, perfeito, saída árvore, elefa. Após descer, pitou Zop, intercepta, pêndulo 2-1. Transpone 5-0-5-2, controle Salvador 1-2-0, decimal 8. Oi, 1-1-8, decimal 9-5. 9-5, boa. Vai 3155, tráfego essencial, posição de 9 horas, 2.3 milhas, mantendo 1.500 pés, um Papa 28 Alfa, vai interferir já com sua decolagem. Ok, 3155. Eu pouso na 1073, 1.0. Alterna Ponte de Furo com 3 horas e 28 minutos, voo 1184. Voo 1184, táxi aprovado até o ponto de espera da pista 0, via parte 1 e táxi Índia, ponto de espera Toy 118, decimal 95, QNH 1017, segue bang da companhia através do Pro 7. Via Índia, Pátria e lá, Navegatriz no ponto? Afirmo. Quer informar a saída para a Petrolina? Qual seria a aerovia? Aerovia Brizolu 20. Momo Nenim. Desculpa, afirmo? Momo Transição Nenim. Momo Transição Nenim, grato. Dando, 2789. 1-9-6-6 para o táxi, 137 a bordo, Maceió, autonomia 0421. Tem posição. 1-9-6-6, táxi aprovado até o ponto de espera da pista 0, via parte 1, no táxi da Índia, ponto de espera 2, 1-1-8, decimal 95, que é legal na 097. 097, via parte da Índia, quando lá 18-9-5, gol 1-9-6-6, pista 10. 3835, após o segundo Boeing da Gol, autorizado Juliette, portão 08. Após o segundo Gol, Juliette 08, 3235. Autorizado pouso 2789? Afirma, do 2789, está autorizado pouso, pista no zero, vento 180 graus, no 09. Autorizado pouso no zero, azul 2789. Série 6227, após a passagem Embraer da Azul, ele mantém cabeceiro no zero. Ele mantém no zero após a Azul, 6227. Mandou a turbulência moderada na curta final, ok? Poderia repetir? Turbulência moderada na curta final. Ok, sim. Avianca, após a Lima, tem cabeceiro no zero. Após a Avianca, Lima, tem 1-0, 9-6-6. Cresce via Alfa, Kilo, Pátio 3, posição 4, Lima. Alfa, Kilo, Pátio 3, 4, Lima. Autorizado decolagem, pista no zero. Número no zero, 6-6. Salve, boa tarde, com o 1097. Tem essa informação, passar atualização com 20, posição 10. 1097, Papá confere, autorizado com fins, via rota do plano, nível 360. Decolagem, pista 10, primeira curva à direita, efeito de saída árvore elefa, após DCT Nítibo, intercepta pêndulo 21. Transponder 5055, controle Salvador 120 decimal 8. Autorizado com fins, nível 360, rota proposta. Decolada 10, agora pela direita, saída Arbor, Celesta, DCT, Fitbull, Apoio 21, Transponder 5050, controle 12081, 1097. 1097, Transponder 5055. 5055, 1097. 1097, correto, chame pushback, acionamento, portão 10. Trabalhar com o Azul 418, portão 01, autorizado, chame o carro. Limite da Papá, posição no 4, copia autorização Guarulhos, nível 360. 7, boa tarde, decolado 1400, né? O Xenem é 227, contato radar na decolagem, suba para o nível 360, direto Leda. 360 Leda, 6227. Guarulhos via... Rota do plano de voo, nível 360, decolagem pista 10, primeira curva à direita, circuito de saída da EL, Leda, Motiva. Transponder 5054, controle Salvador 120.8. Sente autorizado para São Paulo, Guarulhos, nível 360, Papelulo 10, é a primeira aerovia. Decolada 10, curva à direita, saída da EL, Leda, Motiva. 5054 no transponder e 1908 no controle, 6355. 6355, cotejamento correto, chama o pushback e acionamento. Chama nessa posição no 4. 6355. 1184, ali mantém cabeceira 10. Ali mantendo 0, 1184. Meia meia decolada 1900, chama o controle Salvador 1208. 208, alguma hora 66, boa tarde. Controle Salvador 1966, passando 1500 pés, saída Fuca. 1966, contato radar na decolagem, suba para o nível 370, direto Jamon. 370, direto Jamon, gol 966. G direita via Índia, contato espera 12-1-1-8-2-1-9-5-NH-1-0-1-7. Sim, ele está à direita via Índia, contato espera 12-1-0-2-8-9-5, obrigado, 4-1-1-8-2-1. O 9023 confirma, são duas aeronaves que voam para a Feira de Santana? É, de grata. Senhor, te propõe mudança de regra da presente? Sendo notificado aos 1902, está sob contato radar, 40 milhas, nordeste do VR Salvador, submantenha 080, reporte unidade de descida para o Adipelo. Confirme, já está na unidade de descida. Ponto submetendo 090. Só 1184, declarado 03, seu controle de Salvador 208. 208, boa tarde. Salvador, voo 1184, voa. Voo 1184, contato radar na decolagem, suba para o nível 370, saída Puca. 370, Puca, 94. Salvador, boa tarde, Azul 419, ponto de espera da 10, próximo. Azul 4118, Alima, tem que ser 10. Leve Alima, tem 10, Azul 419. Para o curso localizador, curve à esquerda na proa 055, reporte estabilizado, desça para 2010, ajuste 10107. Proa 55 para o curso, qual que é o curso? 2010, o ajuste 10107, reporte estabilizado, está livre e o IMS X8 está na zero. Atenção, 227, voo Itagelda presente e chame sempre Recife em 125.1, alterna 133.95. Itagelda 251-339-5627. Posta, Henrique, 120.8, a senhora 5063, 8999. Saída Momo, transição Nenim, November Eco, November India Mike. Momo, Nenim, a 5063, 8999. Correto, chame para o SPEC, acionamento, portal 7. Tá mais grave. Azul 9918, controle? Eu sigo aqui, eu não sigo. Número 1 no sequenciamento, condições de manter high speed? Eu consigo manter a velocidade. Tá, tô. 208. 208, obrigado, 419. Salvador, boa tarde, Azul 4118, decola na sua escuta. Azul 4118, contato radar na decolagem, suba para o nível 360, direto Elefa. 360, dá presente Elefa 4118 da Azul.